programa não começar. Ela vai à rádio querendo ver quem é o locutor que vive a fazer o seu coração ficar disparado. Ela está gamada no locutor e vive sonhando com seu amor. E faz esse programa não começar. Se for, eu vou chorar a vida inteira. cidade. Você sempre bem informado. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignorem não, mas o meu coração, minha terra primeira. E vibrando com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. A luz desse meu lugar não vai se apagar, corre nas minhas veias. É a administração trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Podemos ter um lugar melhor. Uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é, homem? Papai! Tá na boca do povo, homem! Agora, no Sacolão Avenida tem... padaria e lanchonete. E o povo dizendo... Valeu, padrinho Aésio! É, Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavia. Com Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. O projeto de orçamento enviado para o Congresso acaba com o auxílio de R$600. Tem corte de 60% para farmácia popular, 90% nas verbas de combate à violência contra as mulheres. E nem as crianças escapam. Bolsonaro quer cortar 97% da verba do ensino infantil. Não dá mais. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele tira tudo da gente. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 13 de outubro, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 19 de outubro, Dr. Sérgio, proctologista. Dia 21 de outubro, Dr. Marcelo, ortopedista. Dias 18 e 25 de outubro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 29 de outubro, Doutora Georgiana, ginecologista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. Alô, torcedor! Está chegando o grande dia! É a abertura da Copa Campos Sales de Futebol. Neste sábado, abrindo a primeira rodada, tem Amazonas e Brasil, Campos Salense. O estádio O Moraizão espera por você a partir das 15h30. Torça ouvindo a Rádio Cidade. E se emocione torcendo pelo seu time de coração. Oferecimento: Mercantil Bulandeira. Economia no seu bolso. Qualidade no seu lar. Posto São Cristóvão. Abasteça com qualidade. Autoescola Campos Salles. O caminho certo para a sua habilitação. Mega Central Construções, Móveis e Eletros. Frigorífico São Luís, carne suína, bovina, carne de sol e frios em geral. Casa do Criador, a casa do homem do campo. Panificadora Sabor Maranhense, a qualidade e o sabor que faz a diferença. Forte Cap, filantropia premiável, com premiações todos os domingos. Sacolão das Variedades, tudo para o seu lar e com 10% em flores, arranjos e coroas. Autopeças Dragão, mês de aniversário super oferta com preços de fábrica. Nenê Calçados, calçando você com estilo. Organização Nenê e Vaninha, Chácara Confiança, um espaço reservado para o seu momento de lazer. Telefone 99738-7807. Farmácia Moraes, onde a competência faz a diferença. Prefeitura Municipal de Campos Salles. Cidade que sonha, realiza e cresce. É a Rádio Cidade, na emoção do futebol. PSPNPP e Republicanos. Bolsonaro 22. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Viver com dignidade. Andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo. Soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Há muitos anos, o Irmão Parafuso está em Campos Sales, servindo com excelência e oferecendo uma completa seção de peças e acessórios para o seu carro. Realiza a troca de baterias Moura. E no Irmão Parafuso, a troca de óleo é sempre grátis. Irmão Parafuso, a Avenida Francisco das Chagas Arraes, 142, no centro de Campos Sales. Bons preços e ótimo atendimento. Contato 889-9728-2929. Repetindo, 99728-2929. Irmão Parafuso. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 13 de outubro, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 19 de outubro, Dr. Sérgio, proctologista. Dia 21 de outubro, Dr. Marcelo, ortopedista. Dias 18 e 25 de outubro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 29 de outubro, Doutora Jorgiana, ginecologista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. Opa, sou eu, Xande Avião. Deixa eu te contar, a internet aqui era cheia de problemas. Mas então eu conheci a Mob e tudo mudou. A internet tá turbinada. Turbine você também sua conexão com a internet do comandante. Conheça a Mob Telecom, a internet fibra ótica perfeita para você navegar, jogar e curtir com mais qualidade. Assine mobtelecom.com.br ou ligue 87-3894-2000. Mob Telecom, o dom de conectar. Rádio Cidade, música, esporte e notícia. Aquela casa não é mais a mesma casa.

dia como estou. Com os olhos rasos d'água e o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se essa cartinha falasse pra dizer àquela ingrata como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora tem no peito uma paixão. Cidade, a rádio de todas as idades. Prefeitura Municipal de Salitre, administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neoclites, vice-prefeito Viana Félix. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde é que morre mais criança de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste? Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste? Lula, por que você não mudou essa situação? Nós nascemos pra ser o mais pobre em tudo. Lula, a culpa é sua. Na mesa do Campo Salense não pode faltar aquela deliciosa tapioca. Dia a dia, o Ponto da Goma oferece a você hábitos saudáveis e uma alimentação equilibrada. Goma, mel, manteiga da terra, ovos caipira, queijos caseiro, farinha gostosa. Você e sua família merecem saúde e leveza para os seus dias. Ponto da Goma, tradição e qualidade. A Rua Coronel Baleco, próximo ao açougue municipal. Organização Cícero da Goma. Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história. Perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária. E agora Bolsonaro quer que a Petrobras aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. A Secretaria Municipal de Políticas para a Saúde, através do setor de vigilância sanitária, informa aos tutores de cães e gatos que do dia 19 de setembro ao dia 3 de novembro será realizada a campanha de vacinação antirrábica 2022. Fique atento ao cronograma e não deixe de levar o seu animalzinho Dionísio para vacinar. No dia 17 de outubro, na Rendeira dos Dionísios, Casa a Casa. Dia 18 de outubro, no Sítio Touro, Casa a Casa. No dia 19 de outubro, a vacinação será no Pau Preto, Casa a Casa. Dia 20 de outubro, também haverá vacinação na barragem, em frente à Escola Vicente Alexandrino. No dia 24 de outubro, no Alto Alegre, em frente ao quartel. Dia 25 de outubro, será no Guarani, em frente à Escola Luciano Torres de Melo. No dia 26 de outubro, no bairro Aparecida, na rodoviária. No dia 27 de outubro, a vacinação será no bairro Poço, na quadra poliesportiva. No dia 31 de outubro, a vacinação será no bairro Batalhão, em frente à Escola Manuel de Sabarrito. Fique atento ao cronograma e não deixe de levar o seu animalzinho para vacinar. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 13 de outubro, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 19 de outubro, Dr. Sérgio, proctologista. Dia 21 de outubro, Dr. Marcelo, ortopedista. Dias 18 e 25 de outubro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 29 de outubro, Doutora Georgiana, ginecologista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999-62-1018. Supermercado Viana. Produtos de qualidade e preço baixo. Tudo em gêneros alimentícios e utilidades para o lar. Carne fresca, frutas e verduras. Compras no cartão de crédito e débito. Economize. Venha para o Supermercado Viana. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 146. Saída para o Iguatu. Fone 3533-1895. Supermercado Viana. Pra comprar barato e economizar, Óticas Santo Nobre é o lugar. Tem mais qualidade e mais opção, maior variedade, melhor condição. Óticas Santo Nobre tem tudo em relógios, tem o melhor preço pra você pagar. O melhor atendimento, venha comprovar. Óticas Santo Nobre é o melhor lugar. Se você está precisando de óculos de grau, procure a Ótica Santo Onofre. Lá você vai encontrar óculos, relógios e acessórios em geral. Médico oculista com pós-graduação e doutorado em vários estados e países diferentes. Ótica Santo Onofre. Competência, atendimento e qualidade. Na rua Valdemar Falcão, 482, no centro de Campos Sales. Telefones 533-1105 e 533-1580. Mantenha-se com boa saúde. Afinal, ela é o bem mais precioso que você possui. Sempre que ela expirar cuidados, consulte o médico. E depois, leve sua receita até a farmácia Padre Cícero. Toda linha de medicamentos tradicionais, similares e genéricos. Atendimento com respeito e responsabilidade. Farmácia Padre Cícero faz entrega e serviços em domicílio, bem como verificação da pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de injeção e dispõe também de cartões TIM, Claro e Oi. Faz descontos especiais nas compras à vista. E agora, na farmácia Padre Cícero, você encontra o Forte Viron, que é um revigorante ativador sexual, além de outros produtos do gênero. Farmácia Padre Cícero, Avenida Francisco das Chagas Arraes, 305, em Campos Sales. Tela entrega 3533-1268 ou 99998-3337 ou pelo WhatsApp 994-94-7637. Farmácia Padre Cícero. Organização Zé Lima, Felipe e Rosinha Fortaleza. É Cidade. Passei mais uma noite de plantão. casa comigo. Será? Será? Será que eu mereço esse castigo? Será? Será? Será que ela não quer casar comigo? Será? Será? Será que ela me quer só como amigo? Apagar esta paixão eu não consigo. Eu ando por aí pensando nela, querendo seu amor pra meu abrigo. Será? Será? Amor, eu não consigo. Será? Será? Eu quero este amor pra meu abrigo. Será? Será? Será que este amor eu não consigo? Será? Será? Eu quero este amor pra meu. Quer, negue que me pertenceu, que eu estrada e no beijo seu. Eu hoje vou sair e procurar você para ficar comigo. Eu hoje compreendi que é muito triste a solidão de quem não tem. Sei de ser escravo do orgulho, agora resolvi buscar você pra mim. E não suporto mais ficar aqui, a esperar você voltar pra mim. Você não pode imaginar meu sofrimento, porque seu rosto não sai do pensamento. Você de novo para mim. Para mim. Para mim. Lembro o olhar, lembro o sorriso e um paraíso que tive ao teu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, lembro afinal de um triste adeus. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso e aquele lugar? Eu devia sorrir, devia para o meu parecer oculta, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Está teu olhar, onde está meu sorriso e aquele lugar? Eu devia sorrir, devia para o meu padecer oculta, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Cidade, 630 kHz, de pura emoção. Atenção, provocado, 3 dias imbatíveis Zeni, é só até sábado em todas as lojas Zeni, aproveite as ofertas imperdíveis. Smart TV 50 polegadas LG com comando de voz por 2.899 ou 12 de 289,90, roupeiro 3 portas de móvel por 399 ou 12 de 39,90, refrigerador 2 portas 387 litros Panasonic por 2.999 ou 12 de 299,90, conjunto box casal molas ensacadas Eurosolo por 1.099 ou 12 de 109,90. 3 dias imbatíveis em mim. O melhor está aqui. Quem compara, compra na Ótica Ouro. Aqui tem menor preço e qualidade. Melhor forma de pagamento. Não se deixe enganar. Ótica Ouro, 18 anos em Campos Sales. Trazendo o melhor para a sua visão. Médico oftalmologista nas quintas-feiras. Aproveite nossa liquidação de verão. Óculos completo por apenas R$ 399,90. Marque sua consulta na Ótica Ouro ou pelas nossas redes sociais. 99320-2470. Óptica Ouro, a preferida da cidade. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, tudo

velho entregador de pizza, ele pode lhe xingar. Se você se arrisca na calabresa ou na pista, de jejum eu vou ficar. Olha o entregador de pizza, ele pode lhe xingar. Se você se arrisca na calabresa ou na pista, de jejum eu vou ficar. Olha o entregador de pizza, ele pode lhe chifrar. Cidade. As suas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar. Pode acontecer, continuando assim, você vai me perder. É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber. Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim me calo, eu gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão. Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração. Se estou na rua, penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião. Muitas vezes já me fez sentir que um amor assim já não tem condição. Hoje, esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar, a quem lhe ama e lhe quer bem. Você não se arrepender, continuando desse jeito. Você está querendo me dizer que vai me abandonar. E apesar de toda esta dor que estou sentindo, não posso me impedir. Se você quer a liberdade e o direito de viver a sua vida, não me importo, tudo bem, seja feliz com outro alguém, minha querida. Só espero que você, de vez em quando, me escreva algumas linhas falando de você, mas não espere receber notícias minhas. Você sabe como eu sou e me conhece como a palma da sua mão. Só espero que esse mundo de agora vá, que eu fico com a minha solidão. Mas em caso de emergência, me procure, me procure. Só em caso de emergência, não se acanhe, meu amor, me procure. Mas em caso de emergência, me procure. Emergência. não te atrai, meu amor, me procure. Notícias minhas. Você sabe como eu sou e me conhece como a palma da sua mão. Só lhe peço que se cuide, agora vá, que eu fico com a minha solidão. Mas em caso de emergência, me procure. De trapo, pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar, farrapo de gente que inconsciente peca só por prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero com todo o pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, eu quero esse corpo que a seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, que é fã das estrelas, que adora o mar, que sai pela noite, amanhece na rua e há muito não sabe o que é o solar. Boneca vadia de manha e artifício, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios. Pois na minha vida meu vício é você. Boneca de trapo, pedaço da vida que vive perdida no mundo a rolar, farrapo de gente que inconsciente peca só por prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero com todo pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, que é fã das estrelas, que adora o mar, que sai pela noite, amanhece na rua e há muito não sabe o que é o solar. Boneca vadia de manha e artifícios, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios. Pois na minha vida meu vício é você. Minha gata, se não será meu fim. sofrendo, que eu estou chorando, que só não morri porque eu a amo. E não vou desistir de lhe procurar. E quando eu lhe encontrar, vou cobri-la de beijos, matar meu desejo, levá-la pra cama. E a noite inteira eu vou lhe amar. Cláudio Galeno e a banda Brega Chique. Que eu não

terminar aquella carta depois das seis. Foi nessa noite de outubro quando perdi a inocência por você. Me entreguei aos seus carinhos, eu fiz todos seus caprichos por amor. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Cada dia que passava, eu vivia apaixonada por você. Você mandou entregar-me um envelope fechado para pagar os sonhos meus. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser de O Baratão na Construção Home Center espera por você. Tudo para reforma, construção, decoração da sua casa ou jardim. O Baratão é amigo do homem do campo, com maquinário e soluções para facilitar a sua vida. Só produtos de qualidade te esperando na Avenida Francisco das Chagas Arraes 21, no centro de Campos Sales. Realize com o Baratão da Construção Home Center. Mega promoção na Mega Central Construções Móveis e Eletros. É pra sacudir setembro com preços baixos de verdade. Olha só: piso 54 por 54 Ariel a partir de R$27,99. Piso Elizabeth 62 por 62 Bege apenas R$33,99. Coluna 516, 6 metros, apenas R$94,99. Coluna 3 oitavos, 6 metros, R$134,99. Vergalhão 3 oitavos, 12 metros, R$64,99. Olha a nossa mega novidade na linha de móveis e eletros. Roupeiro Nilo, 4 portas, apenas R$689,99. Kit Cozinha Onyx, 6 portas, apenas R$499. Mesa de jantar São Carlos com 6 cadeiras acolchoadas, apenas R$1.249,90. Sofá Milena, apenas R$799,99. TV Smart Filco, 32 polegadas, apenas R$1.399. Geladeira Duplex Esmaltec, apenas R$2.399. É pra sacudir! Pensou em construir, pensou em reformar, pensou em comprar móveis? Vem pra cá! Mega Central Construções Móveis e Eletros, com duas lojas localizadas no centro de Campos Sales. Entregamos em toda a região. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Barba, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Nunca foi tão fácil construir em Campos Sales. Você tem à sua total disposição o comércio de madeira para aqui limitada. Uma empresa especializada na comercialização de madeira pelo menor preço e melhores condições. Pensou em construir comércio de madeira para aqui limitada? O seu mais forte aliado para construir com segurança. A maior variedade em caibros, linhas, ripas mistas, todos os tipos de portas, forras, compensados e madeiras em geral no atacado e no varejo com entrega em domicílio. Visite-nos e comprove o que estamos anunciando. Fazemos orçamento sem compromisso. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 122, em frente ao posto São Cristóvão, no centro de Campos Sales. Bolsonaro 22. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão.

Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, cidade. Posso lhe garantir, posso até lhe jurar. Encontro por telefone, nunca mais vou marcar. Posso lhe garantir, posso até lhe jurar. Encontro por telefone, nunca mais vou marcar. Eu estava no hotel, o telefone tocou. Uma voz tão carinhosa me chamava de amor. Me enganei com a voz e convidei-a pra sair. Mas ao ver ela de perto, digo com sinceridade, deu vontade de dormir. Posso lhe garantir, posso até lhe jurar. Encontro por telefone, nunca mais vou marcar. Que eu ouvi por telefone, ao ouvir pessoalmente, parecia voz de homem. A mulher era tão feia que me deixou horrorizado. Eu pensei comigo mesmo, será que marcar encontro por telefone é pecado? Posso lhe garantir, posso até lhe jurar. Encontro por telefone, nunca mais vou marcar. Posso lhe garantir, posso até lhe jurar. Encontro por telefone, nunca mais vou marcar. Cidade. Eu bebo por ela, por ela, por ela. Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela. Toninho Ferreira, o brega de luxo. Sozinho no bar, da manhã, bebendo sem ninguém. Só vejo os garçons juntando as mesas pra ir embora também. Sozinho no bar, 4 da manhã, bebendo sem ninguém. Só vejo os garçons juntando as mesas pra ir embora também. Ligo em seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer. Coração tá mil, amor, apaixonado, querendo te ver. Ligo em seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer. Coração tá mil, amor, apaixonado, querendo te ver. Hoje eu bebo por ela, por ela, por ela. Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela. Toninho Ferreira, o breca de luxo.

esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite e um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso, descobri sem querer que eu vivi sem motivo. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci. Rádio Cidade, Rádio Cidade, a mais popular. Atenção, provocado. 3 dias imbatíveis Zeni. É só até sábado em todas as lojas Zeni. Aproveite as ofertas imperdíveis. Roupeiro, 4 portas e 6 gavetas com espelho por 1.199 ou 12 de 119,90. Bebedouro de mesa Esmaltec por 599 ou 12 de 59,90. Ventilador 40 centímetros por 149 ou 10 de 14,90 sem juros. Fogão 5 bocas automático mesa de vidro Atlas por 1.199 ou 12 de 119,90. 3 dias imbatíveis Zeni. O melhor está aqui. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz. Rádio Cidade AM de Campos Salles. A emissora apaixonada por você. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Salles, no Ceará. ZYH 636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Mais que uma vez é uma decisão. Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão. Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente. Que te arrasta pra rua, mas as pernas sua, você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca. A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua, mas as pernas sua, você sempre inocente. ficava sem ir. Joga lá pra frente, São Paulo. Nossa, Tony Henrique e Juliano. Amigo. Só pensa, só pensa. Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Eu já tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado pra deixar de fazer. A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma linha que te arrasta pra rua. Mas as pedras é sua, você sempre inocente, mente que nem sai, se pega com luta. Sentimento que nem sente, sempre erra como nunca. Era só terminar antes de trair. Era só terminar que eu deixava assim. Sinto muito em te falar. Sentindo a tua falta, nada mais me importa. Sem você meu mundo não gira. Religa a porta. Ah, ai que saudade do que a tua boca faz. E qualquer minuto que você me dá é mais. Porque você não volta atrás. Eu só queria desejar boa sorte. Fingir que eu sou forte, mas eu conto pra quem deseja você. Você me dá dor, coração se pode. O tanto que eu choro, só falta chover. Beber eu te love, beber. Beber eu te love, beber. Beber eu te love, beber. Beber eu te love, te love, te love. Eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. saudade. Se tu me ama, muda de cidade. Prova que me ama. Arruma a mala e vem-se embora. Vem, vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Se ela se encorame. Oi. Conheci.